Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/2003. A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, institui o Sistema Nacional de Armas, SINARM, e define condutas criminosas. Para a banca Consulplan, é vital compreender as especificidades aplicadas aos agentes de segurança pública e os requisitos administrativos para o controle de armamentos. 1. Do registro e requisitos para aquisição. Para adquirir uma arma de fogo de uso permitido, o interessado deve declarar efetiva necessidade e atender a requisitos rigorosos de idoneidade e aptidão. Requisitos do artigo 4º. Idoneidade. Comprovação mediante certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, além de não responder a inquérito policial ou processo criminal. Ocupação e residência. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Capacidade e aptidão. Comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio, atestadas conforme regulamento. A autorização de compra expedida pelo SINARM é nominal e intransferível, vinculada à arma indicada. A aquisição de munição é restrita ao calibre correspondente à arma registrada e em quantidade definida em regulamento. Prazos administrativos. A autorização de compra será concedida ou recusada, com a devida fundamentação, no prazo de 30 dias úteis a contar do requerimento. 2. Certificado de Registro de Arma de Fogo, CRAF. Com validade nacional, autoriza o proprietário a manter a arma exclusivamente no interior de sua residência, domicílio ou dependências destes, ou local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal pelo estabelecimento. Renovação periódica. Os requisitos de idoneidade, ocupação e aptidão técnica/psicológica devem ser comprovados periodicamente em período não inferior a 3 anos para a renovação do registro. 3. Do porte de arma e a guarda municipal. A regra geral no território nacional é a proibição do porte de arma de fogo, salvo as exceções previstas em legislação própria e os casos listados na lei. Regras específicas para GCMs. Artigo 6º. Capitais e municípios maiores que 500 mil habitantes. Integrantes possuem direito ao porte nas condições do regulamento. Municípios entre 50 mil e 500 mil habitantes. Porte autorizado quando em serviço. Regiões metropolitanas. Porte autorizado quando em serviço. Os integrantes das GCMs de capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes têm o direito de portar a arma, particular ou da instituição, mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento. Condicionantes para o porte da GCM. A autorização depende de formação funcional em estabelecimento de ensino de atividade policial e da existência de mecanismos de fiscalização e controle interno, corregedoria, sob supervisão do Ministério Justiça. 4. Dos crimes e das penas. Posse irregular de arma de uso permitido, artigo 12. Possuir ou manter arma, acessório ou munição de uso permitido de desacordo com a lei no interior da residência ou local de trabalho. Pena: detenção, de 1 a 3 anos e multa. Omissão de cautela, artigo 13. Deixar de observar cautelas para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental se apodere de arma sob sua posse ou propriedade. Pena: detenção, de 1 a 2 anos e multa. Nota técnica. Incorrem na mesma pena diretores de empresas de segurança que não comunicarem à Polícia Federal a perda, furto ou extravio de armas e munições nas primeiras 24 horas após o fato. 5. Disposições gerais e proibições. Armas apreendidas. Após o laudo pericial, se não mais interessarem à perseguição penal, o juiz deve encaminhá-las ao comando do exército em no máximo 48 horas para destruição ou doação. Simulacros. É vedada a fabricação, venda e comercialização de brinquedos, réplicas e simulacros que possam ser confundidos com armas reais, exceto para instrução ou uso de coleção de usuário autorizado. Idade mínima. É proibido ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo. Exceção, esta proibição não se aplica aos integrantes das guardas municipais. Entrega espontânea. Proprietários podem entregar armas à Polícia Federal a qualquer tempo por indenização. A entrega espontânea extingue a punibilidade de eventual posse irregular. 6. Transporte e guia de trânsito. Para o transporte de arma até o local de entrega, exige-se a guia de trânsito expedida pela Polícia Federal. Regras de segurança. A guia de trânsito não autoriza o porte. A arma deve ser transportada desmuniciada e acondicionada de forma que não permita o pronto uso. O descumprimento sujeita o infrator a sanções penais de porte ilegal. Dica para GCM Manaus. Memorize o prazo de 3 anos para a renovação periódica dos requisitos do registro e a isenção de taxas para os integrantes das guardas municipais na renovação e registro.